Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, estamos a 2 de abril de 2011 e eu sou o Carlos Bonaparte. Vou fazer-lhe companhia hoje até às 20 horas, como habitualmente. Vou trazer-lhe mais uma edição dedicada à música, das músicas, aliás, que vão participar no mais recente Festival da Eurovisão da Canção, ou seja, este que irá realizar-se em maio, em Düsseldorf. Serão duas semifinais que apurarão 10 temas para a final. Hoje vamos conhecer mais 6 desse, todos esses temas que estão em disputa por um título. Vamos conhecer, por exemplo, a música da Espanha. Uma das mais antigas participantes e, juntamente com as suas participações, uma das mais bem-sucedidas de sempre. Que me quiten lo bailao, é como se chama esta música. A música é interpretada por Lúcia Pérez e é com muita energia que vamos iniciar este Histórias da Eurovisão na voz desta cantora proveniente e representando a Espanha. Vamos depois viajar até à Áustria. Österreich é como se chama, ou é como se diz em austríaco, este país. Vamos ficar com Nadine Bayer. Ela traz-nos The Secret is Love. O segredo é o amor. É uma música bem diferente da de Lúcia Pérez, mas são duas músicas que tornam ainda mais rico este Festival da Eurovisão da Canção, versão 2011. Já vamos na edição número 56. Aliás, 55. É um festival, sem dúvida, bastante cativante. E a olhar pelas músicas que este ano irão compor o painel, vamos ter um festival como há já alguns anos não tínhamos. Também porque, como já lhe falei, iremos ter um país que tem uma grande influência política ou financeira e que já há muitos anos que não participava na Eurovisão. Já lhe falei dele na semana passada, estou-me a referir naturalmente à Itália. Mas hoje não vamos falar de Itália porque já falamos na semana passada. Hoje vamos falar, vou-lhe dizer já os países dos quais vamos falar. Vamos falar de Espanha, da Áustria, que já conhece, do Azerbaijão, da Geórgia, da Croácia e da Dinamarca. São os 6 países que hoje irão aqui ter o seu tempo de antena no Histórias da Eurovisão. Para já, é mesmo o tempo de bailarmos com Que me quiten lo bailao, da cantora espanhola, que irá representar naturalmente a Espanha, Lúcia Pérez. Cada día pienso que suerte la mía. No estoy soñando, es realidad. Vivo como en una nube, tengo lo que nunca tuve. Te tengo a ti todo lo que me das. Y aunque sé bien que podrán venir tormentas y me caeré, sé que a fin de cuentas he disfrutado de todo lo bailado. I fall into a dream. Can't you see this world all people live in peace? The sun is shining in my heart, rainbows in the sky. Spread your wings and fly, fly, fly. We all are dreamers on our way, in a world where we're not meant to stay. Together we can make it all. The secret is in you, it's love. When I smile inside my heart, I feel so free. Vamos agora até ao Azerbaijão, país que se apresentou pela primeira vez no festival Eurovisão da Canção apenas em 2008 e é, a par do São Marino, o país mais recente no que toca a estreias. Ella and Nikki é uma dupla que nos vai trazer uma bonita música que dá pelo nome de Running Scared. A música é cantada em inglês, ou também em inglês, mas tem algumas influências deste país. Aliás, é isso que torna especial este festival Eurovisão da Canção. São as influências que cada país traz. E às vezes lamenta-se que hajam músicas demasiado americanizadas, ou já que falamos em Europa, britanizadas. De todas formas, podemos, por exemplo, recorrer ao festival de 2007, em que foi Maria Serifovic que venceu, cantando não só uma música tradicionalmente sérvia, mas também em sérvio, precisamente. Mas não é da Sérvia que vamos falar a seguir, mas sim da Geórgia, o país que em 2009 viu recusada a sua música pela influência política que ela tinha. Ora, numa altura em que um confronto contra a Rússia era bastante presente, a Comissão da Eurovisão optou por não deixar passar essa música. Mas cá está a Geórgia com One More Day. O tema que vamos ouvir é interpretado por Eldrina. E é esta a segunda música que vamos ouvir nestas histórias da Eurovisão. São os dois próximos temas, do Azerbaijão e da Geórgia. Come Chegamos ao final de mais um Histórias da Eurovisão. Hoje trouxemos-lhe mais 6 músicas que irão compor as 2 semifinais em Düsseldorf, na Alemanha, para apurar os finalistas para mais uma edição do festival promovido pela European Broadcasting Union, o Festival Eurovisão da Canção. A próxima semana do Histórias da Eurovisão será a última em que iremos tratar exclusivamente destes novos temas que vão então integrar mais um grande festival da canção à escala europeia e um pouco mais além. Vou trazer-lhe 2 temas para terminar a edição de hoje. Break a Leg é um tema que vai participar, ou melhor, vai representar a Croácia por Daria Kinzer. Recorre a uma expressão popular britânica, break a leg, que em português quer dizer, passando à letra, parte uma perna, mas cuja expressão significa, melhor dizendo, boa sorte. Ora, boa sorte para a Croácia, é tudo o que realmente desejamos e que tudo corra realmente pelo melhor para este país, um dos que surgiu na década de 1990 na Europa. Vamos depois ficar com uma participação da Dinamarca, país que já não vence o Festival Eurovisão da Canção desde o ano 2000, quando os Olsen Brothers conquistaram o primeiro lugar e levaram em 2001 o festival mais popular da música europeia para Copenhaga. Ora, vamos ouvir a New Friends in London. É o grupo, a música chama-se New Tomorrow. É assim, ouvintes, que chegamos ao final de mais um Histórias de Eurovisão. Na próxima semana, como disse, iremos dedicar os últimos 30 minutos, exclusivamente, atenção, às músicas que irão compor este festival. Depois fica o suspense para aquelas que ainda não teve a oportunidade de escutar para as semifinais do festival. Mas pelo menos já fica com uma ideia do que poderá encontrar nesta edição que se irá realizar em Düsseldorf no princípio de maio. Já a seguir, Diamantino Teixeira atrás de uma de música. Fique bem, uma boa noite e até à próxima semana. Red light, full light, another stop sign. How you gonna drive through when the road is closed? Oh, dead end, thumbs up. You will make it one way or the other. Just 'cause it seems so, it's not impossible, he said. Tomorrow, today, we.